Nesta fotografia, um homem toca acordeão em meio a um grupo de garimpeiros que o cercam, formando um semicírculo no chão de terra batida. Ele está sentado sobre um pequeno banco improvisado, vestindo roupas simples e um boné. Sua expressão é concentrada enquanto toca, e o instrumento parece bem usado, refletindo a dureza do ambiente. No chão, ao lado do músico, há uma caixa de madeira aberta, possivelmente para coletar dinheiro, e um megafone de metal que sugere a intenção de amplificar o som em meio ao barulho da multidão. Bitucas de cigarro e pequenos pedaços de papel espalhados reforçam a atmosfera caótica do local. Os pés dos ouvintes, muitos calçados com tênis desgastados e outros descalços, aparecem em primeiro plano, destacando a presença de um público atento e imerso na música. A imagem transmite um momento raro de lazer e cultura dentro do ambiente hostil do garimpo, evidenciando a resiliência humana e a busca por pequenas alegrias em meio à rotina exaustiva da mineração.